Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Alberto San Segundo, al frente del programa, y hablando también ante el micrófono, os saluda e invita a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Una hora que nos vuelve a conducir a Brasil, tras la emisión de hace 7 días, dedicada de manera monográfica a Vinícius de Moraes, el multifacético creador carioca, de cuya dimensión poética os di cuenta entonces con la excusa de la reciente clausura de la exposición a él dedicada en el Museo do Arte de Río de Janeiro. Esta noche y la del próximo lunes voy a centrar las 2 emisiones del espacio en un artista, Antonio Carlos Jobim, compositor, cantante, guitarrista y pianista excepcional, y muy vinculado a Vinícius de Moraes, responsables ambos de un gran número de temas clásicos de la música brasileña y universal. En 1956, hace ahora pues 70 años, los dos amigos, músico y poeta, coincidieron por primera vez en una obra teatral, Orfeo Negro, que sería llevada al cine con éxito poco tiempo después. Su colaboración a partir de ahí, con hitos indiscutibles como Garota de Ipanema, A Felicidade, Agua de Beber, Insensatez, Eu Sei Que Vou Chamar, O Chega de Saudade, es una de las más fecundas de la historia de la música popular y sin duda la más representativa de la bossa nova, siendo sus melodías universalmente reconocidas como emblema significativo de ese género y del país que lo vio nacer. Por ello, y siguiendo el hilo de esa muy fértil asociación creativa, Buscando Leones en las Nubes dedicará esta breve serie a la figura deslumbrante del compositor que desde el terreno originario de la música de Brasil tendió puentes hacia los dominios del jazz y dio a conocer al mundo, con decenas de creaciones legendarias, la maravilla de la música popular de su país. Con ligeros cambios, estas 2 emisiones recuperan otras similares que ofrecí aquí hace casi 15 años, cuando se cumplió el medio siglo de la deslumbrante aparición de La Chica de Ipanema. Una 30ª larga de canciones de Jobim protagoniza las 2 emisiones, interpretadas por destacados músicos brasileños y sonando entre breves fragmentos entresacados de las mismas letras de dichas piezas. Unos textos, rezumando tristeza y melancolía, repletos de intensas y apasionadas menciones al amor. Textos debidos, en algunos casos, al propio Jobim, pero también, como no podía ser de otra manera, a su gran amigo y colega Vinícius de Moraes, entre otros creadores. El resultado, a mi juicio, son 2 de los más íntimos, delicados y bellos programas de Buscando Leones en las Nubes. Espero que os gusten. ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué todo es tan triste? Si ella supiese que cuando ella pasa, el mundo entero se llena de gracia y es mucho más lindo por causa del amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bela menina que vem e que passa, doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, sou de Ipanema, seu balançado mais que poema. Coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque eu tô tão sozinha. Porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo só por causa do amor. graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sou de Ipanema, sou balançado mais que um poema, coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque eu tô tão sozinha. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo só por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. La felicidad es como una gota de rocío en el pétalo de una flor. Brilla tranquila y al poco oscila y cae como una lágrima de amor. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. Olhos da minha namorada.

Ve, corazón mío, pide perdón, perdón apasionado. Ve, porque quien no pide perdón nunca será perdonado. Corazón mío, quien nunca amó no merece ser amado. Los ojos ya no pueden ver cosas que solo el corazón puede entender. El amor es fundamental, es imposible ser feliz solo. Ahora lo sé. En cuanto la noche nos envuelve, el amor se deja sorprender por la ola que se levanta en el mar y por las estrellas que olvidamos contar. Viene con suavidad la brisa y me dice: es imposible ser feliz solo. Que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. Sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Dá pra

braços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Quise amar, pero tuve miedo. Quise salvar mi corazón. Pero el amor sabe un secreto. El miedo puede matar tu corazón. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tui badade, tui trilabade, pop, tui badade. Tui trilabade, pop, tui badade. Tui badade, tui badade. Tui badade, tui trilabade, pop, tui badade. Tui trilabade. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tui badadé, Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber. Água de beber, camará. Água de beber. Água de beber, camará. Tui badada. Tapi tralaba te pap. Tui badade. Tapi tralaba te pap. Tui badade. Tui badade. Tui badade. Tui badade. Tapi tralaba te pap. Tui badade. Yo amé, ay de mí, mucho más de lo que debía amar. Y lloré al sentir que iba a sufrir y desesperarme. Fue entonces cuando de mi infinita tristeza apareciste tú. Encontré en ti la razón de vivir y amar en paz y no sufrir más, nunca más. Porque el amor es la cosa más triste cuando se deshace. Eu amei, y amei, ay de mí, mucho más do que devia. Ao sentir que eu iria sofrer e me desesperar, foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais. Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Tristeza aconteceu. você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais. Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. El viento le habla a las hojas contando historias que nadie cree. Historias de amor que nos pertenecen a ti y a mí. Si solo tuviera palabras, te diría todas las cosas que veo cuando estás conmigo. Al igual que la canción del viento en los árboles, así es como mi corazón está cantando. Céu, tão grande é o céu, bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que passa nas folhas, contando as histórias que são de ninguém. Mas que são solo bailo samba, solo bailo samba. Ya bailé demasiado twist. No sé, me cansé del calipso y del cha-cha-cha. Solo bailo samba. Samba, samba, samba, vai, vai, vai, vai, vai. Samba, samba, samba, samba. dança, samba, só dança, samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dança, samba, só dança, samba. Vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, oh, tchá, tchá, tchá. Só dança, samba, só dança, samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Samba, samba, samba. Quien creyó en el amor, en la sonrisa, en la flor, soñó. Soñó entonces y perdió la paz. Quien lloró, lloró tanto que su llanto se secó. Quien después volvió al amor, a la sonrisa y a la paz, entonces lo encontró todo. Y el propio dolor reveló el camino hacia el amor, y la tristeza terminó.

carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peste, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ó, ponte, porte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, badada mienha, andadede, badadede. La voz de Antonio Carlos Jobim cierra esta primera edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a su excepcional obra artística. Su colaboración con Vinicius de Moraes en la composición de algunos de sus éxitos me ha permitido vincular la emisión con la reciente clausura de la exposición dedicada al poeta, diplomático y también músico, de cuya obra nos ocupamos aquí hace 7 días. En la última hora hemos escuchado algunas de las creaciones de Jobim, en las voces de Belessa, Mónica Salmaso con Paolo Bellinati, João y Astrud Gilberto con Stan Getz, Vivian de Farias, Lenina, Gal Costa, Roberta Sá, Nara Leao, el cuarteto Morelenbaum con Ryuichi Sakamoto, Flora Purim, João Donato, C. Renato, Silvia Telles, Chico Buarque con Telma Costa y el propio Antonio Carlos Jobim con la colaboración de Elis Regina. Confío en que la emisión os haya interesado y que volváis con nosotros dentro de 7 días en lo que será la segunda y última edición de esta breve serie brasileira y jobimiana del programa. No olvidéis visitar nuestro blog por si queréis volver a escuchar emisiones antiguas o leer informaciones adicionales sobre ellas. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós.